Oh. Jackson. Pira. É desse jeito, nego. É desse jeito, legal. M-O-D-E-L. Que a gente quer com elas virar? Boto fogo na pista vitória. Seu perfume, aroma de baunilha, vodka, Red Bull. Bebe com suas amigas, bolsa, Louis Vuitton. Já viu a picadilha? Pergunto o nome no olho, eu sinto o clima. Já vejo no que vai dar. Hoje ela é minha, demorou pra beijar. Logo essa menina, viajei no motel da TV com a piscina. O clima fica quente, o DJ ajuda a gente. A som da Nivea, chame de uma voz feminina que me inspira. Ela na sintonia, eu danço com ela. Boto a mão na cintura e deslizo por ela. Fazer um dinheiro na rua e gasta tudo com ela. O que não era, falar da ex perto dela. Meio do samba do Zeca, da faixa amarela. Em homenagem às lindas donzelas que me levam pro céu. Paixão e ódio, eu digo, respeito é bom pra nós, eu gosto. Então dança comigo e fica nítido o que quero contigo além do psique. No Botafogo ou no Atenas, na praia é uma sereia. No sul vem no frio junto e me esquenta. A sua postura é como de uma princesa. Momento mágico com a luz negra acesa. Hotel, um lugar onde a gente viaja, relaxa, foge do mundo que tá lá fora. E agora, essa é nossa trilha sonora. Pra aqueles que falam que a magia foi embora, não foi, não deu, só mudou a fórmula. Que ainda emociona do jeito que impressiona. Vivendo a vida louca, a sombra da noite é pronta. Várias cenas a ver com a bebida alcoólica. Então, vamos extravasar no motel. Beijar no motel, se amar no motel. Ficar na brisa no motel. Seu pretinho é todo seu, então vamos relaxar. Que hoje é tudo nosso.